tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Só não sei se é amor, eu não sei o que é amar. Tanta coisa pra dizer, mas falta o vocabulário. O que eu sinto por você não tá no dicionário. De tantas qualidades, a que eu mais valorizo é seu jeito de deixar meu corpo sempre sem juízo. Vou colocar uma música, espero que não se importe. Vamos ouvir Sampa Crio, talvez Bjork. Embalando com suspiros e beijos teus, falou no seu ouvido, sou eu, sou eu. Troquei a roupa de cama, pode deitar sem vergonha. Prepara o maxilar, que cê vai morder a fronha. E é tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. É tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Pode botar tudo, bota. Bota tudo que eu não grito. Bota logo tudo, bota. E me deixa mordido. All you need is love. E me arranca vários. Pop, pop, with love. Bota ouvindo lã, ouvindo lã. All you need is love. E me arranca vários. Pop, pop, with love. Bota ouvindo lã, ouvindo lã. Bota logo tudo, bota. Bota tudo que eu não grito. Pode botar tudo, bota. E atendi o pedido. Pode botar tudo, bota. Bota tudo que eu não grito. Bota logo tudo, bota. E atende meu pedido. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Só não sei se é amor. Eu não sei o que amar. Vou colar na sua quebrada, te provar que eu aguento. Vou com tudo que eu tenho, te mostrar o meu talento. A sua cama é box, ela vai pular bem forte. Você vai até achar que tá no show do Slipknot. Desmarcar seus compromissos, fica só mais um pouquinho. Vou acabar com a sua raça e vou bolar mais um fininho. E é tão gostoso, pede de novo. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Você gemendo, é tão gostoso, tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love.